pra qualquer lugar, mas eu quero andar pra Jesus. Eu quero andar no meio do povo, eu quero glorificar Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser homem de Deus. Eu tenho liberdade pra caminhar. Ele está destruindo as obras do diabo através dos seus pés que ficaram aqui na terra. São os pés apostólicos da sua igreja e a obra dele vai ser realizada com poder e grande glória. Glória!